Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar num dos temas mais interessantes da história da filosofia, um desenvolvimento que começa no início da modernidade e cujas consequências se arrastam até hoje. Esse tema ilustra um outro fenômeno, que não é da época, mas é constante, que é o de que toda nação que alcança um certo grau de desenvolvimento e poder material começa a se olhar a si mesmo como se fosse o centro da história, o centro e o limite, né? Isso aconteceu especialmente com a França, a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos. Então, a história vista assim apresenta um certo perfil que pode se impor para toda uma população como se fosse, vamos dizer, a versão real da história. Acontece que aquilo que se passa nas nações mais poderosas nem sempre reflete o curso da história das ideias. Não há de fato nenhuma correlação entre a riqueza e poder material e a criatividade intelectual. Ao contrário, nós sabemos, por exemplo, que a época de Platão e Aristóteles, em que floresceram ali a Academia e o Liceu, já era uma época de decadência política e econômica da Grécia, né? Do mesmo modo, o período do idealismo, do romantismo alemão, com Hegel, Fichte, Schelling, que foi um dos períodos mais brilhantes da história da filosofia, ocorreu numa época em que a Alemanha não era sequer um país, era um conjunto de principados e ducados, né, sem nenhum governo central, e sem uma identidade nacional, que ao contrário, estava mal começando a se formar naquela época, como se vê nos famosos discursos de Johann Gottlieb Fichte, chamados Discursos à Nação Alemã, que são uma reação à invasão napoleônica. De fato, é a invasão napoleônica que desperta o nacionalismo alemão. E assim por diante, quer dizer, não há uma correlação entre o progresso material e o desenvolvimento intelectual, não há mesmo, são coisas absolutamente independentes. E, porém, graças a essa espécie de provincianismo, vamos chamar o provincianismo da capital, quer dizer, o provincianismo da metrópole, né? Certos desenvolvimentos da história da filosofia foram simplesmente esquecidos. E até hoje são transmitidos como inexistentes. Por exemplo, a época de que o Renascimento foi o tempo do florescimento da ciência moderna e da liquidação das trevas medievais, da superstição, etc, etc. Na verdade, foi exatamente o contrário. Quer dizer, o período de florescimento da ciência moderna é um pouco posterior. E o Renascimento foi, ao contrário, a época de maior florescimento da magia, da astrologia, da cabala, etc, etc, né? Este fenômeno, sobretudo o da cabala, ele surge em reação à onda nominalista que já vinha predominando nos círculos escolásticos. O nominalismo é aquela teoria que pretende que os universais, por exemplo, as espécies, não existem em si mesmas. Elas só existem as substâncias individuais e as espécies são apenas construções mentais humanas, como se nós tivéssemos inventado a espécie vaca, né? A argumentação nominalista, no entanto, era bastante forte e essa escola fez muito sucesso no meio escolástico. Em reação a ela, mas fora da universidade, aparecem então os cabalistas modernos, especialmente Johannes Reuchlin, na Alemanha, Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, na Itália, e Henri Corneille Agrippa, na Alemanha. Esses autores, então, eles começam a puxar do fundo dos séculos a tradição judaica da cabala, e adaptá-la ao mundo cristão, e faz algumas descobertas extraordinárias. O princípio fundamental da Cabala é que a linguagem da Bíblia, o hebraico da Bíblia, é uma linguagem cifrada, na qual cada letra corresponde a um número, uma certa quantidade, de modo que, por cálculos e permutações, de uma palavra você obtém outra palavra, e de outra outra, e assim por diante. De modo que, já naquela época, eles haviam chegado, vamos dizer, a demonstrar que o nome secreto do Messias era Jesus, Yeshua. O que veio a acontecer de novo no século XX, quando um dos principais rabinos do mundo, falecido uns anos atrás, ele deixou uma mensagem póstuma dizendo: olha, aqui está o nome do Messias. E quando os caras abriram, a mensagem era Yeshua. Isso, e esses três já haviam dito nessa época. A Cabala se baseava na identidade do nome e da coisa. Quer dizer, os nomes não eram signos arbitrários. Era algo que vinha na própria natureza da coisa, uma espécie de simbolismo sonoro e gráfico inerente à própria natureza do objeto. Então, era exatamente isso que estava nos antípodas do nominalismo. Tá certo? Então, em vez de haver uma separação absoluta, quer dizer, todos os signos serem arbitrários, como proclamava o nominalismo, havia uma relação intrínseca, uma espécie de simbolismo natural dos nomes. E, particularmente, o empenho desses todos foi demonstrar uma perfeita continuidade entre a tradição cabalística e o cristianismo. Infelizmente, dentro do debate da época, todas essas tentativas foram, um tanto apressadamente, creio, condenadas pela Igreja, se bem que a condenação que caiu sobre o Pico della Mirandola foi depois suspensa por outro papa. O que aconteceu com Reuchlin e os outros, eu não sei. Mas, então, essa tendência, que ocupou todo um século, ela é normalmente esquecida na história da filosofia. Por quê? Porque isso não era filosofia no sentido formal, era antes uma filologia, uma teologia. Mas a importância filosófica disso é notória. Então, foi só no século XX que alguns historiadores, como a Francis Yates, na Inglaterra, e Pierre Béard, na França, começaram a desenterrar o que se passou nesta época. E hoje a visão que os historiadores profissionais têm do período é bem diferente da visão popular, a qual, no entanto, ainda continua consagrada em programas universitários e livros mais populares, e assim por diante. E toda essa tradição historiográfica consagrada popularmente, ela dá a ideia de que, na época, ou seja, isso aí seria século XVI, mais ou menos século XVI, XVII, a filosofia escolástica tinha, vamos dizer, se esclerosado. Tinha virado apenas uma filosofia livresca, que era assim, comentários de comentários de comentários. Isso de fato acontecia, mas acontecia, sobretudo, na França. E como a França era o país mais poderoso na época, então é claro que a visão que ela tinha de si mesma acaba se transformando numa espécie de visão da história da filosofia mundial, o que é evidentemente um erro, porque na mesma época a filosofia escolástica estava alcançando certos desenvolvimentos extraordinários na Espanha e em Portugal. Desenvolvimentos que antecedem certas descobertas científicas que só vieram a ser feitas realmente no século XX, pelo menos no século XIX. Pronto, se você pegar a obra do Charles Sanders Peirce, que é o homem da semiótica, praticamente tudo que ele disse já estava na filosofia escolástica luso-espanhola dessa época. Mas isso foi solenemente ignorado. E, na verdade, é ignorado até hoje. A maior parte da história da filosofia se concentra nos países de mais destaque, especialmente a França e a Inglaterra, e deixa ali a Península Ibérica de lado. Por quê? Porque a Península Ibérica está começando a sua decadência política e econômica. Decadência que foi muito acelerada, vamos dizer, pelo desastre acontecido à Marinha de Felipe II, que iniciou uma invasão da Inglaterra, mas foi destruída por um furacão no meio do caminho, Ao que o rei disse: Bueno, eu não a havia enviado contra as forças da natureza. Então, não é culpa nossa. Mas, com isso, a Espanha perde muito do seu poderio, tá certo? E a península inteira entra numa decadência econômica que, vamos dizer, por uma espécie de automatismo mental, é tida também como uma decadência cultural. Só que a decadência cultural é posterior, e em geral o pessoal não sabe disso. Quer dizer, esse mesmo período, vamos dizer, de perda da hegemonia espanhola, coincide com o florescimento intelectual fora do comum, dentro das universidades. Então, é uma coisa estranha, porque na mesma época, na França, a atividade intelectual de maior destaque, que se consagra na história como representativa da época, era externa às universidades. Você vê que, por exemplo, René Descartes não era professor universitário, Michel de Montaigne, tudo isso. Quer dizer, há uma cultura extra-universitária que se desliga não somente da instituição universitária, mas da língua internacional, o latim, e começa a escrever nas línguas nacionais. Portanto, escreve para um outro público também, né? O material universitário, todo em latim, que era uma língua internacional, se dirigia especificamente aos profissionais, quer dizer, o pessoal que estava também dentro da universidade. Era uma produção de universitários para universitários. E nessa época se conquista, então, todo um público leigo, quer dizer, sobretudo na nobreza. Nessa época você vê muito contato entre os filósofos e os governantes, os reis, não é isso? A famosa correspondência de René Descartes com Cristina da Suécia, tá certo? E depois Leibniz também tinha toda uma rede de contatos nas classes dominantes. É um público totalmente novo, sem um treino filosófico especializado, e que necessita, portanto, de uma outra linguagem. Então, não apenas abandona o latim e começa a escrever nas línguas nacionais, mas abandona a terminologia técnica da escolástica e começa a escrever numa língua mais popular, uma língua para todo mundo. Tendo, portanto, são obras que para nós parecem muito mais claras. Você, por exemplo, você lê o René Descartes sem nenhuma dificuldade, lê o Francis Bacon sem nenhuma dificuldade. Mas se você for ler John Duns Scott, por exemplo, é um osso, porque é tudo terminologia técnica. Você, em geral, não sabe o que ele está falando enquanto você não estudar, vamos dizer, a linguagem dominante da época. Só que isso estava acontecendo na França, que era, ou se considerava, o centro do mundo, né? E cuja autoimagem, então, se consagra na história da filosofia como se ela fosse realmente o palco central da história da filosofia. Só que, ao mesmo tempo, na Espanha e em Portugal, estava acontecendo o contrário. Era a época de grande florescimento da filosofia escolástica, portanto, da filosofia intra-universitária, escrita na mesma linguagem técnica dos seus antecessores. E por isso mesmo, essas obras não tiveram difusão popular nenhuma, né? Até hoje, muitas delas só circulam em latim, não tem nem tradução. É um autor do qual nós teremos especial interesse, que é João Poinçon, filósofo português, mais conhecido como João de São Tomás. Né? Só no século XX apareceram traduções, ou apareceu uma tradução parcial do seu livro principal, que é o Tratado dos Signos, apareceu em português, e uma tradução completa, uma edição bilíngue maravilhosa, feita pelo filósofo americano John Dealey, apareceu nos Estados Unidos. Né? Mas, vamos dizer, o Poinçon ficou à margem da história da filosofia. Então, o que consta oficialmente é que, na época que eu estou mencionando, que é a época em que aparecem os cabalistas modernos, a filosofia escolástica estava em pé, a famosa escolástica decadente. Eu digo, bom, a escolástica decadente só aconteceu na França e na Itália, talvez. Mas na mesma época, havia uma ascensão vigorosa, avassaladora, da filosofia portuguesa e espanhola. Pouquíssimos autores prestaram atenção nisso. Um deles foi Leibniz. Leibniz sempre elogiou muito os filósofos portugueses e espanhóis. Mas também não podemos esquecer que o próprio Leibniz, sendo um alemão, ele não tinha uma língua de cultura na sua própria pátria, no século XVIII. O alemão não era uma língua de cultura, apesar do sucesso da tradução da Bíblia feita por Lutero, né? As pessoas os intelectuais, eles se comunicavam ou em latim ou em francês. Então, a grande parte da obra do Leibniz é latim e francês. Ele escreveu pouquíssima coisa em alemão. O alemão só se torna mesmo uma língua de cultura no século XIX, no fim do século XVIII, começo do XIX, né? Sobretudo a partir do romantismo, Kant, Fichte, Schelling, etc. Então, esta corrente que surge do neocabalismo, ela é combatida, francamente combatida pela igreja, combatida e reprimida pela igreja. Mas algo sobra dela. A ideia principal da cabala é de que, pela decifração dos textos hebraicos da Bíblia, nós podemos obter a linguagem matemática em que Deus escreveu o universo. Então, vamos dizer, a língua e sua decifração matemática seriam o caminho natural para o conhecimento dos mistérios divinos. E esses autores todos colocavam uma grande esperança nisso, dentro de um contexto que era, assim, professadamente católico. Eles queriam integrar isso na religião católica. Eu não sei se não foram compreendidos ou se alguém no Vaticano achou que aquilo podia dar encrenca e condenou tudo isso. Mas a ideia da cabala, quer dizer, que é da decifração matemática dos mistérios divinos, ela permanece numa outra versão que na época pareceu mais aceitável, que é, vamos dizer, a da decifração dos mistérios da natureza. Então, a matemática aplicada ao estudo da natureza, que era uma ideia que de fato não havia ocorrido a ninguém. Se você lê Aristóteles, ele diz claramente que o método matemático não serve para as ciências naturais, porque na natureza não existe nada de exato. Hoje que nós temos física quântica e tudo mais, nós vemos que ele não deixava de ter razão sob certo aspecto. Porém, na época, a ideia da matemática como chave dos mistérios da natureza se impregnou de tal modo na mente dos intelectuais que daí nasce tudo o que nós entendemos como ciência moderna. Não por coincidência, o sujeito que mais popularizou essa ideia foi Bacon, que não entendia nada de matemática e que nunca fez descoberta científica nenhuma, mas ele pregava, vamos dizer, uma transformação da filosofia em ciência da natureza. E a ideia pegou. Porém, a expressão mais pura dessa transformação aparece em René Descartes. E só aparece primeiro em Galileu. Ele diz: Deus escreve o universo em caracteres matemáticos, e ele tentava decifrar esses caracteres, mas não para descobrir os mistérios divinos, mistérios da vida após a morte, mistério da salvação da alma, etc., como os cabalistas modernos pretendiam, mas voltado à ideia do domínio sobre as forças materiais. Essa é a ideia de Galileu e é também a ideia de Descartes. E Descartes escreve o seguinte: vocês prestem muita atenção nesse texto, que talvez seja o texto inaugural da filosofia moderna, né? Está no discurso do Método. Bom, aqui tem a parte 61, 63 da edição Adama e Taneri, não sei que página corresponde numa tradução brasileira. Então, diz Descartes: em lugar daquela filosofia especulativa que se ensina nas escolas, escolásticas, quer dizer, das escolas, né, pode-se encontrar uma filosofia prática, pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão distintamente quanto conhecemos os diversos ofícios dos nossos artesãos, poderíamos empregá-los do mesmo modo em todos os usos aos quais são próprios, e assim tornar-nos como que senhores e possuidores da natureza. É a mesma ideia do Galileu, não foi, né? O que não é de se desejar somente para a invenção de uma infinidade de artifícios, equipamentos, máquinas, etc., que nos fariam desfrutar sem nenhuma dificuldade dos frutos da terra, de todas as comodidades que nela se encontram, mas principalmente para a conservação da saúde. Poderíamos livrar-nos de uma infinidade de doenças, tanto do corpo quanto do espírito, e talvez mesmo do enfraquecimento que é próprio da velhice. Este é todo o programa da filosofia moderna e da ciência moderna, ou seja, tornar-nos senhores e possuidores da natureza, dominar as forças naturais, domá-las, tá certo? E através, seja da construção de máquinas ou de outro procedimento qualquer, utilizar todas essas forças da natureza em proveito, vamos dizer, do ser humano. É claro que isso implica você se desviar totalmente dos temas da filosofia especulativa. É isso, então, a partir daí, a sondagem sobre a natureza do universo, a essência da vida humana, a imortalidade da alma, Deus, etc., praticamente desaparece. Desaparece de cena. Você vê que o tratamento que Descartes dá ao tema de Deus, vocês podem ver isso no meu livro Visões de Descartes, é de uma simploriedade quase pueril. Não dá para comparar isso aí com as grandes especulações da filosofia escolástica. Mas, ao mesmo tempo, toda esta parte especulativa, como a chama Descartes, ela é atrofiada e dá lugar a um crescimento hipertrófico da tecnologia. Essa tecnologia que visa não só a propiciar ao ser humano mais comodidade na sua vida corporal, tá certo? Mas a vitória sobre as doenças e provavelmente sobre a velhice. Portanto, insinua-se aí vagamente o sonho da imortalidade física, a qual hoje se consagram inúmeros estudos no mundo. A pessoa está gastando bilhões com estudos. Como vamos nos tornar imortais fisicamente? Então, dessa mudança, ela se inspira inicialmente na ideia cabalística, na ideia da decifração matemática dos livros sacros e, portanto, a aquisição do segredo matemático dos mistérios divinos. Certo? Não que tudo fosse abrir para você, mas através do cultivo dessa decifração permanente, que é uma coisa que os rabinos se dedicam há séculos, certo? Você chegaria a uma compreensão cada vez maior dos mistérios divinos, e isso colocado dentro de um contexto cristão seria, evidentemente, um exercício ascético dos mais propícios à salvação das almas. Como a coisa foi banida pelo Vaticano, então imediatamente os autores que tinham interesses cabalísticos, como o próprio René Descartes, criaram esta outra versão da coisa, onde você parecia se afastar de tudo quanto era mistério, magia, etc., etc. E dirigindo num sentido que era mais próximo do que hoje nós chamamos de ciência natural, contra o que a Igreja não poderia ter nenhuma objeção. Então, daí nasce então toda a tradição da ciência e da filosofia moderna voltadas para o domínio sobre a natureza. Mas a primeira coisa a observar aí é que quando ele diz assim, através disso o homem adquirirá um poder maior sobre a natureza, faltou um detalhe. Você vê que nessa época havia um grande florescimento das ciências naturais, mas as ciências sociais e históricas só se desenvolveriam a partir do começo do século XIX, com Leopold von Ranke e outros. Portanto, vamos dizer, as consequências sociais dessa nova orientação eram praticamente invisíveis na época, não se podia prever o que ia acontecer. Se houvesse alguém com um grande gênio sociológico ou historiográfico na época, ele poderia fazer a seguinte pergunta: você diz, através desta nova ciência que você chama de prática, e desses equipamentos todos, e todos esses artifícios que vocês vão inventar, você diz que o homem adquirirá um poder maior sobre a natureza. Mas qual homem? É? Todos os homens? Isso é absolutamente impossível. Qualquer equipamento que você invente na ciência, ele é inicialmente acessível só a uma minoria. Só muito gradativamente e dificultosamente essas coisas se tornam acessíveis a todo mundo. mesmo quando os benefícios se tornam acessíveis, como por exemplo de certos tratamentos médicos, são os efeitos que são acessíveis, não a produção deles. Então, por exemplo, você pode ir na farmácia, comprar um remédio, comprar um antibiótico, etc. Bom, você se beneficia daquilo de algum modo. Mas você não tem ideia de como aquilo foi produzido, você não tem o domínio do processo. Então, longe de ser o senhor detentor da natureza, você não é nem o senhor detentor do seu próprio destino pessoal. Então, a primeira consequência inevitável desta orientação, desta nova orientação, é que em vez de aumentar o poder do homem sobre a natureza, do homem em geral sobre a natureza, ele aumenta muito mais o poder de alguns homens sobre os outros homens. Não lhe parece óbvio? Todos esses progressos técnicos são meios de atuação não só sobre a natureza, mas sobre a sociedade humana, sobre os outros homens. E aí nós temos que nos lembrar aquela famosa constante do Carroll Quigley, por exemplo. Quando ele diz, quando as armas são de uso fácil, fácil de aprender, então você tem uma época de liberdade, democracia, mas quando as armas se tornam muito complexas e caras, então, ao contrário, você tem uma hierarquização maior. E é evidente que a quantidade de ciência necessária para você fazer, por exemplo, um mosquetão daqueles de carregar pela boca, é muito menor do que o necessário para você fazer, vamos dizer, um navio de guerra, uma usina atômica, etc, etc. É certo? Então, o próprio progresso da ciência, ele elitiza necessariamente os meios de poder. De onde surge o fenômeno dos totalitarismos modernos, das ditaduras, cujo poder é todinho baseado em ciência e tecnologia. Você veja, por exemplo, as ditaduras dos anos 20 e 30, elas jamais teriam podido existir sem o fenômeno do rádio. Imaginem, por exemplo, um governante do século XVI ou da Idade Média baixando uma ordem, baixando um decreto qualquer. Aquele decreto era assinado e até aquilo se disseminar até os últimos confins do reino levava anos ou décadas. Com o advento do rádio, o ditador pegava o microfone e falava para milhões de pessoas ao mesmo tempo. É certo? E nós poderíamos perguntar, e esses milhões de pessoas poderiam falar pelo rádio também? Não, porque elas não tinham dinheiro para ter uma estação de rádio. Então, este processo iniciado por Descartes, ele aumenta o poder de alguns homens sobre a natureza e o poder de alguns homens sobre todos os demais homens. Uma vez assumida esta direção, também tem uma segunda consequência. Você vê aqui, no que Descartes disse aqui, ele não se pronunciou sobre a questão do nominalismo. Então, os conceitos gerais, eles expressam realidades ou eles são apenas construções da mente humana? A tendência nominalista ela parece predominar sobre durante algum tempo. E mesmo dela não predomina, acontece que a discussão filosófica toma o rumo do conflito entre idealismo e realismo. Então, o mundo das coisas que nos são acessíveis através dos sentidos, ele existe realmente ou ele é apenas constituído das nossas percepções? Então, o mundo está na realidade externa ou está na nossa mente? E essa discussão prossegue durante vários séculos, com inúmeras intervenções, umas mais criativas, outras não, mas este foi o curso da filosofia moderna. Você vê que até hoje esse problema ainda existe. Quando você vê, por exemplo, a voga da programação neurolinguística, que é toda baseada numa visão fantasmagórica do universo, onde tudo está no seu pensamento, é um reflexo da filosofia moderna. E algumas reações contra isso, de natureza materialista, como por exemplo a de Karl Marx. Karl Marx rejeita todo o idealismo, mas ele o rejeita não com uma apologia da objetividade da natureza, mas com uma apologia da objetividade do processo humano de transformação da natureza. Então, como eu disse no Jardim das Aflições, o marxismo não é um materialismo, ele é um idealismo subjetivo coletivo. Porque a natureza se reduz, vamos dizer, ao cenário passivo da ação humana. Então você vê que o resíduo idealista está mesmo dentro do próprio Karl Marx ainda, né? No lugar onde o último lugar onde você esperaria encontrá-lo. E, de certo modo, esta questão, ela não está resolvida até hoje. Você vê quando aparece, por exemplo, o desconstrucionismo, que diz que tudo aquilo que nós dizemos, todos os textos, não tem referência no universo exterior, no universo real. Um texto significa outro texto, que significa outro texto, que significa outro texto. Ou quando Ferdinand de Saussure, já um antecessor do desconstrucionismo, um estruturalista, diz que o sentido de uma palavra é a diferença entre ela e todas as outras. Você vê, ele define a palavra sem nenhuma referência a qualquer objeto. O dicionário vira um sistema fechado de diferenças internas. O que é isso aí? É idealismo elevado ao último grau. Os marxistas reagem dizendo que o idealismo é a expressão da decadência capitalista, à qual eles opõem, né, a sua própria visão das coisas, a qual também é um idealismo, embora eles não saibam. Então, para você ver, as decisões filosóficas tomadas nessa época tiveram consequências avassaladoras sobre o mundo todo. Primeiro, pela transformação técnica. Segundo, pela elitização sem precedentes do poder. Qualquer governante hoje tem muito mais poder do que o Luís XIV, o Átila, o Uno, o Júlio César, poderiam sequer imaginar. E, em terceiro, com essa divisão da mente humana entre realismo e idealismo, que está na base, você observa isso até na vida pessoal dos indivíduos, não é isso? Então, isso aparece até em briga de marido e mulher, né? E este foi realmente o desenvolvimento da filosofia nos últimos séculos. Por exemplo, uma reação inicialmente anti-idealista ou antinominalista foi a fenomenologia de Edmund Husserl, que escapava desta discussão entre a objetividade ou subjetividade do mundo, centrando-se no problema da descrição das essências. Quer dizer, o que são essências? Essências são aquelas coisas que nos aparecem, que aparecem dentro de nós, diante de nós, aparecem à nossa consciência. Então, em vez de saber se estas vivências, como ele chamava, são objetivas ou subjetivas, nós precisamos descrevê-las tal e como elas se apresentam. Tá certo? E isso parecia anunciar uma superação do idealismo, do nominalismo, etc., etc. Mas o próprio Husserl, nos seus dias finais, ele acaba cedendo ao idealismo. No livro Ideias para uma Fenomenologia Pura, ele já é um filósofo idealista, de algum modo, de onde veio toda essa crítica do Kolakowski, um livro maravilhoso que ele escreveu contra o Husserl, né? Então, este problema que surge na entrada da modernidade, ele se afirma de uma maneira cada vez mais avassaladora, mais dominante. Por exemplo, você vê todo o idealismo alemão, o nome já diz, é um idealismo. Quer dizer, o processo da realidade é um processo que se passa no espírito, na mente humana, né? Acontece que tudo isto já estava resolvido desde o século XVII, pelo menos, na filosofia portuguesa, com o João de São Tomás, João Poinçon. Em português, descendendo de uma família francesa. O Poinçon teve a sorte dele ler com muita atenção o livro de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o primeiro filósofo que chama a atenção para o problema dos signos. Ele diz o seguinte: olha, todos os animais, todas as espécies de animais, elas se comunicam de algum modo. Então, todas têm algum sistema de signos. E nós, quando pensamos, nós também estamos usando signos. Você não pensa as coisas diretamente, mas os seus signos. E aquilo que você vê delas no mundo também são signos. Por exemplo, se você vê um cubo, você só vê três lados do cubo. Esses três lados significam que existem outros três lados. Não é isso? Então, esta questão de idealismo e realismo, ela é absolutamente inviável porque ela reduz o problema da significação à representação. E se você introduzir aí o conceito de signo, você vai ver que toda esta questão de saber se os nossos pensamentos refletem a realidade ou a constituem é totalmente absurda. Porque tudo isto é signo, e você tem que tratar essa questão de uma maneira totalmente diferente. Só que ninguém leu João Poinçon na época. Continuou sendo lido nos círculos escolásticos, bem menos do que outros autores escolásticos, por exemplo. E só no século XX é que começa a desenterrar esse negócio, depois de ter aparecido a semiótica com o John Sanders Peirce, que chama a atenção de novo para este negócio dos signos, né? De uma maneira que para mim nunca me pareceu muito adequada, mas ele teve o mérito de levantar o problema dele, de novo. Não, vamos dizer, com a força e a clareza que já estava no Poinçon, mas aconteceu com o Poinçon, é escolástico, ele escreve na linguagem escolástica, né? E além disso, era um português e ninguém estava prestando atenção no que acontecia em Portugal. Então você veja a tragédia de 3 séculos de filosofia que se perde em debates sobre idealismo e realismo, quando basta você botar esta palavra signo e você vê, peraí, tudo isso aí está muito confuso. É claro que não é assim, não é nem de um jeito nem do outro. Então, somente com este retorno ao conceito de signo é possível resolver de uma vez todos esses enigmas e você ter um novo ponto de partida. Isto não aconteceu por causa do provincianismo da metrópole. Né? E isto também nos permite recolocar hoje o problema dos cabalistas modernos, de uma maneira que na época pareceu impossível. O que a igreja verificou é se os ensinamentos deles coincidiam com a doutrina da igreja, evidentemente não coincidiam. Mas é o tal negócio, se nós perguntarmos assim, mas eles estavam falando das mesmas coisas que a doutrina da igreja fala? Fala, não, eles estavam falando de outra coisa. Então, a coincidência ou oposição entre o ensinamento deles e a doutrina da igreja era mais aparente do que real. Na verdade, nós não sabemos isto. Ainda é preciso pegar todo este trabalho deles e analisá-los conforme a teoria dos signos para ver o que dá, para ver se no fim o que eles propunham, a conciliação da cabala com o cristianismo, é possível ou não. Não, de fato, nós não sabemos, eu não sei, ninguém sabe isso aí. Eu vejo que imediatamente, com a teoria dos signos, a ideia da cabala sugere um problema terrível. Ele diz, se as palavras do hebraico traduzem imediatamente a essência das coisas, então elas não são somente signos. Elas são parte dessas coisas. Elas expressam então o que? A verdadeira substância. O que é a substância? É a forma interna que faz com que um ser seja ele mesmo. A noção da substância, tal como exposta por Aristóteles, era a dessa forma interna, ou que hoje chamaremos um algoritmo, a fórmula, né, de um ente individual. Esta fórmula, embora ela permaneça constante, ela é compatível com todas as transformações que esse ente vai sofrer no curso da sua existência. Por exemplo, a fórmula do gato é compatível com gatinho, gato, gatão e gato morto, né? Assim como com os 2 sexos, etc, etc. É compatível também com todas as transformações que o gato pode sofrer por influências externas. Por exemplo, se cai uma mesa em cima do gato, o gato pode ser afetado. Por quê? Porque ele tem a forma de gato. E se ele tivesse a forma de uma equação do segundo grau, ele não seria afetado pela queda da mesa. Então, ele tem uma forma que é compatível com esta paixão, como eu disse. Paixão é sofrer uma ação, é o contrário da ação. A ação é paixão. Então, a ideia de substância de Aristóteles é uma ideia muito dinâmica e muito aberta a toda a complexidade das relações possíveis. Acontece que na modernidade, como pararam de estudar Aristóteles e pararam de estudar Escolástica, então criaram a ideia da substância como uma espécie de absoluto. Então, por exemplo, o famoso eu de Descartes. É um eu fechado em si mesmo, autossubsistente, autossuficiente, e que ele por si mesmo constitui o pilar de toda a realidade. Esta concepção da substância, especialmente da substância homem, como um todo autossuficiente, pervade toda a filosofia moderna, de Kant, de Fichte, etc., etc. E ela é uma das bases da democracia moderna. Isso aparece em John Locke. Então, o homem, tal como entendido aí, já não é aquela, vamos dizer, substância que conserva a sua forma essencial ao longo do ciclo de transformações. Ele é tido como uma coisa que foi estabelecida por Deus de uma vez para sempre. Então, toda a ideia moderna do indivíduo e dos direitos do indivíduo, tal como é expresso nas democracias modernas, é baseada nisto. Então, por exemplo, a ideia de que o indivíduo nasça como portador de certos direitos. Ora, como que o indivíduo pode ser em si portador de certos direitos, se, como já expliquei em outras aulas, o direito é apenas uma obrigação que outros têm com ele? Isso quer dizer que a concepção dos seus direitos é absolutamente inseparável das obrigações que ele tenha para com os outros. Então, a famosa pergunta de Luís XVI está certo? Por que uma declaração dos direitos e não uma declaração das obrigações? Então, este indivíduo abstrato, que é portador de direitos, ele não corresponde a uma realidade como a substância aristotélica. Ele é uma abstração. Ele não é um ser humano de verdade, ele é um cidadão. Então, digamos, o que tem direitos, efetivamente, não é o ser humano, é o cidadão. Quer dizer, uma certa forma lógica que só existe nas leis e que não abarca a realidade desse ser, mas somente algumas das relações que ele tem com os outros membros da mesma sociedade. Isto jamais teria acontecido se, em vez de seguir o debate de idealismo e realismo, o pessoal tivesse prestado atenção no Poinçon. Tudo teria sido colocado de maneira diferente. E, vamos dizer, esse famoso abstratismo da democracia moderna, né, que, idealizando, por exemplo, a noção de direitos, leva à conclusão de que é preciso ampliar os direitos, conclusão que eu já expliquei, que leva à destruição da própria democracia, mas que os teóricos da coisa, como Roberto Bobbio, ou aí no Brasil a Marlene Chauí, já absolutamente não percebem. Por quê? Os direitos são inerentes ao indivíduo, então eles, portanto, são um absoluto, eles são inquestionáveis. Eles são intocáveis. Então eles não dependem de absolutamente nada. Ora, um direito que não dependa de absolutamente nada é um direito que não está vinculado à obrigação de ninguém. Portanto, é um direito que não existe. Então, isso quer dizer que até certo ponto os marxistas estavam certos ao dizer que a concepção dos direitos humanos é uma ilusão burguesa. Quer dizer, é um mundo idealizado, que só existe no papel, existe nas leis, mas que não tem como corresponder à prática. Ele sempre professará uma coisa e produzirá outra completamente diferente. Também o fato de que a noção dos direitos é totalmente independente da noção do poder e, sobretudo, da noção dos meios de poder. Por exemplo, você fala o direito à privacidade. Eu falo, bom, mas uma coisa é você proclamar direito à privacidade no século XVIII, quando a única maneira de o rei invadir a sua privacidade era mandar um soldado derrubar a sua porta e ver o que estava se passando lá dentro. Mas o que significa isso numa época em que a tecnologia deu aos governantes ou a qualquer grupo mega bilionário os meios de descobrir tudo o que você está fazendo dentro da sua casa, os meios de grampear seu telefone, vasculhar seu computador? Claro que a coisa mudou totalmente, mas a noção de direitos continua a mesma. Então, quer dizer, esses direitos, eles já cessaram de existir há muito tempo, mas eles continuam sendo proclamados. Então, eles se tornaram apenas argumentos pretextuais para serem usados perante os tribunais. Eles não correspondem à prática social efetiva. Eles são um discurso a que você pode apelar em certos momentos em que até certo ponto é respeitado, ao menos da boca para fora. Então isso quer dizer que os problemas reais da democracia não têm como ser colocados e muito menos resolvidos dentro dessa tradição de pensamento que se desenvolveu ao longo dos últimos 3 ou 4 séculos. Coloca problema que está infinitamente acima, né, do poder de preensão dos conceitos que são usados normalmente. É em vista disso, então, é que eu estou propondo faz anos uma mudança radical da filosofia política, tá certo? Que se abstém das questões fundamentais do que é a legitimidade, o que é o poder legítimo, quais são os direitos, qual é o Estado ideal, etc, etc, e se concentra, vamos dizer, em destrinchar qual é o processo político real que acontece e ver dentro disso o que é possível fazer. Quando nós observamos, obviamente que a margem de ação humana dentro disso é muito pequena. Então, vocês viram como esta orientação assumida no começo da Idade Moderna, que até hoje é mostrada nos manuais e na mídia como sendo o início da grande liberdade moderna, é, na verdade, o início da grande tirania moderna. Não é isso? Então, e que as pessoas que são muito entusiasmadas pela ideia de direitos, do Estado de Direito, das liberdades, etc, etc, estão discutindo num plano puramente idealístico que não tem nada a ver com o processo histórico real, sendo que nesse ponto os marxistas estavam completamente certos na crítica que faziam a eles. Só que eles faziam essa crítica desde um outro ponto de vista que também era alienado em relação à realidade, porque a natureza que eles falam não é a natureza material, mas é apenas o cenário passivo da ação do partido. Então o partido é que se torna, vamos dizer, o absoluto. Ele é o padrão central da realidade, tá certo? E o universo que se vire para caber dentro do que o partido decidiu. Então, uma crítica certa, né? Então, pois é, está certo no que ele nega, mas está errado no que ele afirma. Tá certo? Mas essas críticas mútuas, quer dizer, assim como a crítica liberal ao comunismo é perfeitamente válida, tá certo? Então, o que eles dizem contra o comunismo está certo, mas o que eles dizem a respeito da própria sociedade está errado. Então, este é o ponto a que chegamos, partindo deste capítulo inicial. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Aqui o Danilo Fernandes pergunta, uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo. Substância e essência são então a mesma coisa? Há alguma diferença entre uma e outra terminologia? Sim, há. A substância, segundo Aristóteles, é aquilo que efetivamente existe. Quer dizer, é aquilo que, segundo ele, não é nem parte de outra coisa, não existe nem como parte de outra coisa, nem como atributo ou qualidade de outra coisa, mas que existe em si mesmo. Em si mesmo não quer dizer por si mesmo, né? Se você pegar uma vaca, por exemplo, a vaca não é nem uma parte de outra vaca, de um outro ser qualquer, nem uma qualidade. Ela é algo em si mesmo, o que não quer dizer que ela exista por si mesma como causa sui, A vaca depende que tenha havido um boi, uma vaca antes, etc, etc, e de que exista um pasto, alguma coisa. Existe uma série de condições externas. Mas as condições externas não modificam o que ela é, modificam apenas a condição da sua existência. Agora, a palavra essência é como se fosse a definição da coisa, é aquilo que a coisa é, independentemente dela existir ou não. Né? Então, uma vaca é uma vaca porque atende à definição de vaca. É isso. Mas é apenas a definição. Não se trata de uma vaca existente. Quer dizer, quando você está falando de essência, você fala de um ente tal como ele é definido, independentemente da sua existência ou não. Na hora que você o coloca como existente, então não se trata mais de uma essência apenas, mas de uma substância. É claro que a substância tem uma essência, mas ela não é somente a sua essência. Ela é a sua essência preenchida com as condições da sua existência. Tá entendendo? Então, substância é a mesma coisa que ente real. E essência é a definição do ente real. Não é exatamente a definição, ela é aquilo que a definição expressa. A definição expressa a forma interna que faz com que um ente seja ele mesmo. Isso aí, por isso que você sabe que um gato não é uma vaca, que não é uma minhoca, etc, etc, etc. Mas para que exista uma vaca, uma minhoca, etc, etc, não basta que elas sejam o que são, é preciso que haja certas condições que possibilitam a sua existência. Eu tenho uma pergunta. Diga. A ideia de algoritmo ajuda a A ideia de compreender a algoritmo, não, essência? a ideia de algoritmo. Ela é, vamos dizer, a melhor maneira de você entender o que que Aristóteles quer dizer com a palavra forma. Porque ele diz que a essência ou definição expressa a forma interna do objeto. Agora, você pode estar se referindo à forma de um, presta atenção, à forma de uma essência ou à forma de uma substância. Portanto, é a forma de um ser considerado como mera possibilidade abstrata e a fórmula de um ser realmente existente, que inclui certamente algo mais do que a sua essência. Então, por exemplo, nós podemos conceber que um gato seja gordo ou magro. A essência é a mesma, tá certo? Mas a substância não é. Um gato magro é um gato magro, e um gato gordo é um gato gordo. Tá entendendo? Então, isso são substâncias, entes reais, né? Então você pode conceber, vamos dizer, a palavra, a forma, que Aristóteles, a forma não é o formato. Então ele dá como exemplo, uma mão cortada tem formato de mão, mas não é mão mais, porque não funciona como mão. Ela apenas parece uma mão, não é isso? Ou uma cabeça cortada, não é isso? Tem formato uma cabeça, mas não funciona como cabeça, né? Então, tá mais. Então, não é o formato, mas a fórmula ou o algoritmo. Essa aqui é a ideia fundamental do Aristóteles. Agora, toda esta riqueza do conceito de substância de Aristóteles se perde no mundo moderno, onde a substância começa a virar. O Spinoza, no começo da sua ética, que não é uma ética, é uma metafísica, na verdade. Ele diz: eu entendo por substância aquilo que existe por si e é concebido em si mesmo. Você não depende da concepção de uma outra coisa para ter aquilo. Então, daí ele vai chegar à conclusão que a única substância que existe é Deus e tudo mais é atributo de Deus. O que é simplesmente negar a criação, quer dizer, Deus não fez nada, apenas espalhou suas qualidades, né? Então, mas esta noção, vamos dizer, spinoziana da substância, ela se impregnou quase que no inconsciente moderno. Então, por exemplo, a substância homem, ela passa a ser concebida, vamos dizer, como um ente existente de per si. A noção moderna da individualidade é isso. Agora, nós sabemos que nenhuma individualidade existe de per si. Quer dizer, ao longo de toda a sua vida, aliás, no filme eu falo disso, você permanece sendo você mesmo. Mas você incorpora elementos externos. E esses elementos externos podem, inclusive, te engolir, dissolver a tua individualidade. Né? Quer dizer, a individualidade, você nasce com a fórmula dela. Tá certo? Mas é apenas a fórmula da sua essência individual. Ou, o que John Duns Scott chamaria sua esseidade. Esseidade é a essência de um ente individual, tal como distinta da essência da sua espécie. Então, explicando um tema moderno na linguagem antiga, nós dizemos que você nasce com a substância da sua essência, mas não com a substância, mas não com a essência da sua substância. Esta será preenchida ao longo da vida conforme você se sai melhor ou menor no seu processo de individualização, de tornar-se e reforçar-se como indivíduo, ou então de ser dissolvido, né, e tornar-se apenas um átomo da massa anônima. Então, a individualidade, segundo Aristóteles, a individualidade de substância aí é a mesma coisa, é uma noção altamente problemática, uma noção cheia de dificuldades, tá certo? Que a modernidade transformou numa noção simplória, de quase que unidade matemática. O que é um e continua sendo esse um eternamente, e tem seus direitos baixados por Deus, eternos e imutáveis. Então você está tomando uma abstração como se fosse um ente real. Daí ele volta a perguntar: quanto a este último ponto, ou seja, a realidade da ideia, qual era o ponto de discordância entre Platão e Aristóteles? Não há propriamente uma discordância, porque uma coisa são as objeções que Aristóteles formula à teoria das ideias de Platão, e outra coisa são as conclusões finais a que ele chega. O Aristóteles dirá que, vamos dizer, uma espécie, ela só se torna existente nos seus membros. Quer dizer, você não vai ver a espécie vaca andando por aí. Mas isso não quer dizer que ela não seja uma substância. Ela é uma substância, mas não é uma substância individual no sentido corporal. Ela não tem uma corporalidade própria. A corporalidade dela é os seus indivíduos. Então, entre, vamos dizer, a forma da espécie e a existência dos indivíduos, tem uma série de transições e tensões que tinham escapado ao Platão, porque esse não era o problema do qual ele estava lidando. Aqui, Fernando Golombieschi pergunta: você poderia falar um pouco sobre a música como emoções ordenadas matematicamente? Então, isso me remete àquela pergunta que o Tiago Ramos me fez outro dia. Eu tinha dito que separar a música das emoções, reduzi-la, vamos dizer, a uma forma abstrata, matemática, certamente, é uma coisa totalmente inviável. E seria como você querer descrever o prazer sexual como algo que se passa apenas dentro de um organismo humano. Um organismo humano. Claro que isso existe também. Se você tem lá um casal transando, cada um está tendo lá as suas sensações, que são dele e não são do outro. Mas o fenômeno em si não existe sem o outro. A não ser que você vai confundir a relação sexual com a masturbação. Mas mesmo a masturbação tem uma referência, é? Ninguém faz masturbação pensando no nada. Alguma coisa ele está pensando, né? Então, daí veio esta pergunta, que é muito bem-vinda, aliás. Estou lendo A Estética de Dietrich von Hildebrandt. Ainda estou no começo, mas justamente no primeiro capítulo ele afirma, com argumentos que me pareceram convincentes, uma teoria dos valores segundo a qual a beleza existe independentemente das pessoas, dissociada das emoções. Ele critica o Jorge Santayana duramente por afirmar que o valor belo só existe ligado às emoções. Bom, muito bem. Uma coisa é a questão estética geral, de se a beleza existe em si mesma ou se ela é apenas uma reação subjetiva humana. Isso é uma questão. A questão que eu estou tratando da música é totalmente diferente. Por quê? Você pode conceber a música sem som nenhum? Não, ela consiste de sons. Esses sons são ordenados numa forma matemática. Mas basta a forma matemática para fazer com que eles sejam sons musicais? Não. Os sons precisam soar. E é impossível que o ser humano, ao receber, não sinta nada. Então é por isso que eu defino a música como uma sucessão de emoções ordenadas matematicamente. Então a forma matemática não é a música inteira. É apenas a música hipotética, a música possível. Agora, uma forma matemática ordena o quê? Ordena outras formas matemáticas que estão dentro dela, não ordena sons. E a música ordena sons, a não ser que seja, vamos dizer, a música inaudível. Você pode dizer, bom, mas Beethoven era surdo e compunha, e, bom, sim, mas ele imaginava os sons. Ele não teve surdez imaginária. Se o indivíduo que ouve, agora tem a segunda hipótese, o indivíduo ouve os sons, mas ele não sente nada. Então ele sofre de surdez tonal. Isso quer dizer que ele pega as notas separadas, pega até o encadeamento, mas não pega a frase musical. Portanto, ele não tem emoção nenhuma. Então, ouvir sem a emoção seria surdez tonal. Tá certo? Então, isso quer dizer que a música, quando os dodecafônicos inventaram a teoria de que a música tem que ser independente das emoções que ela provoca, você está fazendo uma música para pessoas que sofrem de surdez tonal. Isso não é música de maneira alguma. Isso é apenas a estrutura matemática da música. Está entendendo? Então, esta questão não tem nada a ver com aquela que está sendo discutida pelo Dietrich von Hildebrandt, que é, vamos dizer, uma espécie de, vamos dizer, um platonismo. Está dizendo que a beleza existe em si mesma. Eu até acredito. Porém, se você pegar a estrutura matemática da música, ela tem uma beleza enquanto estrutura matemática. Assim como uma bela demonstração matemática tem uma beleza, mas ela não é musical, ela não soa. E se ela não soar, não é música. Está entendendo? Então, uma coisa é a beleza da estrutura em si mesma, outra coisa é a beleza da música realizada, que pode ser tocada materialmente ou só idealmente. Por exemplo, nós sabemos que o Carpo não ouvia a música, ele só lia a partitura. Isso quer dizer que ele não ouvia som nenhum? Fala, claro, ouvia imaginariamente. Senão ele não estaria lendo música, ele estaria lendo apenas a fórmula matemática. Quer dizer, ele imaginava dentro da mente dele uma execução muito melhor do que aquela que ele poderia ouvir em qualquer lugar do mundo. Então ele está de fato ouvindo música, ouvindo mentalmente. Então, quer dizer, a música inaudível não é música de maneira alguma. E a música separada das emoções, então ela está ordenando apenas a sua forma matemática interna e não os sons. Então não é música. Então você pode dizer, a beleza existe objetivamente? Sim, existe. Existe objetivamente a beleza da estrutura matemática, existe objetivamente a beleza da música. Tá certo? Então, ela existe em si mesmo, independente do que este ou aquele outro sinta. Quer dizer, as emoções estão ali ordenadas matematicamente. Porém, estas emoções podem ser sentidas de milhões de maneiras diferentes conforme o indivíduo. Então, não há contradição alguma. Então, é como se você dissesse, um padrão de objetivo de beleza, um padrão de beleza que está no objeto, vamos raciocinar como Aristóteles, é um algoritmo que permite muitas experiências possíveis. Essas experiências vão ter que coincidir em algum ponto, porque senão seria duas músicas diferentes. Entendeu? Além as experiências poderem ser diferentes, mesmo porque os diferentes ouvintes prestam mais atenção em trechos diferentes. Não é isso? E, portanto, eles, de certo modo, ordenam a música de uma outra maneira. Mas essa maneira tem alguma correspondência, algum ponto, com a estrutura originária. Eu já reparei isso mil vezes. Por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez o Sérgio Celibidac, Regé foi em São Paulo, a Quarta Sinfonia de Brahms. Eu saí de lá com a impressão, falei, pô, mas nas outras execuções que eu vi faltava um monte de notas. Depois que eu entendi, o Celibidac diminuía o tempo da coisa. As execuções dele duravam mais tempo que os outros. Então, você prestava mais atenção, tudo ficava mais nítido. Então, isso quer dizer que eu guardava uma recordação insuficiente das músicas que ali, ouvindo o Celibidac, eu fui preenchendo. Depois eu voltei a ouvir as outras execuções, ouvi de outra maneira. Cada vez que você ouve, tem mais coisa, tá certo? Mas o que é isso? Mas tem um algoritmo que permanece constante. Tá entendendo? Então, esse algoritmo, ele tem sua própria beleza objetiva, independente da emoção que eu sinto, o que ele sente, o que ele sente. Mas ele continua sendo um padrão de emoções ordenadas matematicamente. Por quê? Porque são sons ordenados matematicamente. Sons, melodias, harmonias, né? E ritmos. Né? Se não tiver nem melodia, nem harmonia, nem ritmo, não. Então não é música, é apenas uma fórmula matemática de uma música possível. Os dois têm a sua beleza em si mesmos. Né? Mas é uma coisa diferente. Uma coisa é a beleza da estrutura matemática, né? Outra coisa é a beleza da música. Deu para entender? Guilherme Siqueira pergunta: o realismo antigo, qual como ensina Joseph Marechal, Le Point de Départ de la Métaphysique, caderno 5, sustenta a verdade do ser e a verdade do mundo na identidade do ser e pensamento. Também pode ser considerado superior em termos de explicação do processo cognitivo ao idealismo moderno? Bom, sim e não. O idealismo moderno percebeu muitas coisas que tinham escapado ao realismo antigo, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é que você não pode jogar fora nem o realismo antigo, nem o idealismo moderno, porque, de certo modo, eles estão complementando aspectos de uma questão. Mas esta questão, pela perspectiva realista ou pela perspectiva idealista ou pela perspectiva realista, parece mutilada, porque saltou fora, jogou fora o conceito fundamental, que é o conceito do signo. Ele está reduzindo a significação, vamos dizer, a representação. Eu vou te ilustrar esta coisa. Se você fala a palavra cubo, o que que ela tem a ver com o cubo de verdade? Nada, ela podia chamar outra coisa. Tá certo? Então, este é um signo, o som, o grafismo, cubo é uma coisa, é um signo, e o significado dele é a definição do cubo, e o cubo de verdade é o referente, é aquilo a que ele se refere no mundo real. Agora, quando você vê três lados do três faces do cubo, elas também são um signo. Só que este signo não é como o primeiro, né? Ele é parte do cubo. Então você pode compreender, essa é a ideia minha, isso aqui não é o Poinçon, isso aqui é o que pensei. Porque eu estava pensando como articular o Poinçon com a cabala, com os cabalistas, né? Bom, então existem signos que são parte da coisa. Os cabalistas dizem que as palavras hebraicas são assim. Eu não sei se são, não estudei o suficiente para matar essa questão. Mas se a conexão entre o som e a coisa no hebraico da Bíblia é uma conexão intrínseca, inseparável, então esses signos não são apenas signos, são partes. São signos também, funcionam como signos para nós, mas são partes, não é isso? Então, bom, quem já viu um automóvel por todos os lados ao mesmo tempo? Ninguém. Não é isso? Quem já viu a carroceria e o motor ao mesmo tempo? Não dá, né? Ou a carroceria está fechada, você está vendo ela inteira, ou então está aberta, você está vendo o motor, né? Então, quer dizer que você está vendo os signos das coisas, mas esses signos são parte das coisas. E tudo que nós vemos é assim, não é isso? Por exemplo, você conhece uma pessoa, quando você a viu, ela tinha determinada idade, mas quer dizer que ela sempre teve essa idade? Não. As outras idades estão todas embutidas nela como parte do seu desenvolvimento que a levou até o presente estágio. Então, o estágio presente é um signo de tudo aquilo, mas ele faz parte do conjunto. Qual a sua opinião sobre o filósofo argentino Mário Bunge? Nunca li nenhuma linha. Mas eu queria falar uma outra coisa aqui. Não está nas perguntas, mas de alguém me mandou uma gravação do Mário Sérgio Nutella, em que ele dizia o seguinte: que a finalidade da filosofia é desenvolver o espírito de suspeita. Quer dizer, você tem que se certificar de tudo, e você passa um certificado de validade, né? Isso aqui eu examinei, vale, aquilo ali não. Bom, o primeiro elemento da filosofia é você adquirir uma certa prática de você saber quando você deve suspeitar e quando não. Porque se você for suspeitar de tudo, você fica paralisado, evidentemente. Isso aí eu expliquei no Visões de Descartes. qualquer suspeita, qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer coisa, pressupõe um montão de certezas, caso contrário, a dúvida não é formulável. Neste? Por exemplo, se você diz, tal coisa existe fora do meu pensamento ou está no meu pensamento, vamos pressupor que você saiba o que é o fora e o dentro, e que você, as definições do fora e o dentro não sejam colocadas em dúvida no mesmo instante. Então, essa história de suspeitar de tudo, isso, em primeiro lugar, isso é sinal de que a pessoa não praticou o método filosófico um único minuto. Então, é evidente que a suspeita faz parte do método filosófico, assim como a crença e a confiança também fazem. Você não pode dizer, esquecer aquilo que dizia Leibniz, eu acredito em tudo quanto eu leio. Ele diz, é claro, se eu não acreditar no instante que eu estou lendo, eu nem entendo o que o sujeito está dizendo. Quer dizer, eu tenho que pensar como o sujeito está dizendo. Então, naquele instante, eu estou acreditando. Que não quer dizer que eu vou acreditar no momento seguinte. Então, esse negócio da suspeita é um mito moderno. Então, dizem que os mestres da suspeita são Marx, Nietzsche e Freud, né, que suspeitam de tudo. Falam assim, não suspeitam de tudo, né? Eles suspeitam de algumas coisas e outras eles dão por pressupostos. Você pensar sem pressupostos, como dizia o Husserl, é como você andar sem pé. Mas você simplesmente não anda. Algo você tem que tomar por pressuposto, pelo menos naquele instante. Ainda que você esteja em dúvida sobre milhões de coisas, você sempre vai chegar naquele ponto, Descartes, não, você duvida que você está em dúvida. Então, a suspeita é algo mais do que a dúvida. É onde você supõe, por trás da aparência, uma malícia. E, bom, mas se você vai supor malícia por trás de tudo, você está no mato sem cachorro. Você vai ficar paralisado, não só intelectualmente, vai ficar paralisado de medo. A não ser que você seja, como dizia o John Anton West, você seja o John Wayne da filosofia, o cavaleiro solitário, né? Duvidando de tudo, estou aqui em cima, estou numa boa. Tá? Mas isso tudo é o gostosão intelectual, né? Isso não se realiza, na verdade. Né? Tudo isso aí é amadorismo, é moda. Tá? Não chega nem a ser moda, é um chavão apenas. Né? Aqui alguém me passa umas frases do Walter Benjamin. Ele diz, olha, autores como Walter Benjamin, não todos os caras da escola de Frankfurt, ele sem dúvida é o melhorzinho. Eles não filosofam realmente, entendeu? Quer dizer, o número de coisas que eles dão por pressuposto é absurdo. Isso é absurdo. Na verdade, eles dizem, aqui nós estamos fazendo filosofia crítica, fazer a crítica de tudo. Não, você faz uma crítica de uma coisinha, de outra ali. O resto está cheio de frases que você diz, olha, pode ser assim ou pode não ser. Quer dizer, precisaria ser examinado. Essa precisaria ser examinada uma por uma. Quer dizer, a suspeita é válida quando você está lendo livros de filosofia. Né? Quer dizer, você vai verificar coisa por coisa. Você não pode lançar a suspeita sobre tudo. Tá certo? Mas sobre um livro de filosofia você pode duvidar de cada frase que você está fazendo. Agora, quando fazer isso e quando não fazer? Não é isso? Eu tenho por norma, assim, eu só levantar a suspeita quando o próprio autor da frase está me implorando que eu o faça. Quando ele diz uma coisa que, obviamente, não é sustentável por si mesma, dependeria de outras. Então eu vejo se ele oferece essas outras ou não. Né? Como, por exemplo, a linguagem comunica a essência linguística das coisas. Eu digo, peraí. A essência pode ser uma essência linguística? Não, a essência linguística é apenas a definição da coisa. Mas ela não é a essência da coisa, não há uma essência linguística. A língua expressa uma forma interna que por si mesma não é linguística. Isso, por exemplo, a tartaruga. Eu pego a definição de tartaruga e digo, bom, isso aqui é a essência da tartaruga, mas essa essência em si é verbal? a essência da tartaruga coincide com a sua definição ou a definição expressa uma outra essência? E foi algo que você aprendeu na forma da própria tartaruga e não na fórmula da sua frase. Mas isso aqui é o quê? É canhestrice, é falta de domínio da técnica filosófica. Pois é, Walter Benjamin, como todos frankfurtianos, é um filósofo interessante, mas não é um grande filósofo. Ele não está assim, não é alguém com o qual você possa aprender alguma coisa. Tem algumas ideias interessantes aqui e ali, mas ele não está realmente filosofando. Então aqui o Samuel Gouveia Pereira que pergunta sobre, tive um trabalho miserável e desconstruindo seus argumentos muito encantadores. Eu digo, bom, são encantadores até certo ponto. Ele diz, esses conceitos, por exemplo, o negócio da essência linguística, apontam para a forma. Sim, mas aponta de uma maneira obscura e canhestra. Então isso está muito mais claro no Aristóteles do que aqui. Então, ler Walter Benjamin é uma coisa que você pode fazer quando você não tem mais nada para fazer, tá? Como isso teve início? Qual a maior influência da Escola de Frankfurt? Bom, o criador da Escola de Frankfurt foi, de fato, o Georg Lukács. E o problema do Georg Lukács era que ele descobriu que o maior obstáculo à Revolução Socialista não era o poder da burguesia, mas era toda a civilização do Ocidente. E ele ficou horrorizado, perguntou, então, como é que nós vamos fazer para destruir a civilização do Ocidente? Então, esta é uma pergunta filosófica? Não, essa é uma pergunta estratégica. Quer dizer, ele já está dando por pressuposto tudo o que Karl Marx falou, né? Está dando por pressuposto que o culpado dos males humanos é o capitalismo, dizendo, por baixo do capitalismo tem um treco pior, que é a civilização ocidental, e eu quero destruir essa porcaria. Falo, isso não é um problema filosófico, meu filho, isso é um problema para um governante, para um líder revolucionário, coisa assim. Lucas Albano pergunta se eu recomendo o livro Arte da Memória da Frances Yates. Recomendo enfaticamente. Né? A Frances Yates foi uma das que trouxeram à luz todo esse período esquecido da história do pensamento moderno, que é um interregno de um século, mais ou menos, entre o apogeu da escolástica e o advento da ciência moderna, com Galileu, Bacon e outros, né? Celina Vieira pergunta se o protestantismo deriva do nominalismo. Em parte, ele foi influenciado pelo nominalismo, mas não pode dizer que deriva dele. Tem elementos nominalistas ali. Luciana Certo. O politicamente correto e os direitos... os direitos individuais que ele carrega estão impondo leis obrigando a sociedade a se adaptar a ele. Bom, isso é inevitável, é a própria dialética do conceito de direito. Quer dizer, o conceito de direito do indivíduo, ele é intrinsecamente autodestrutivo. Ele não é uma coisa assim, como pretenderam Locke e os demais teóricos da democracia, uma obviedade universal, ou como está na Constituição americana, na Declaração de Independência, que esses direitos são auto-evidentes. Não é isso? Eles não têm nada de auto-evidente. Eles dependem de um milhão de coisas. Tá certo? E se você ignora de que eles dependem e acredita que eles são princípios. O princípio é uma coisa que não tem nada antes. Que não depende de nada antes. Se você pegar o princípio de identidade, que uma coisa é ela mesma, bom, isso não depende de que você tenha afirmado nada antes. Então, logicamente, um princípio é uma afirmação inicial, que não depende de uma anterior. É isso? Também, vamos dizer, os princípios de uma determinada ciência são afirmativas iniciais, que não dependem de outras, tá certo? Os princípios da geometria, por exemplo, você pegar lá os axiomas de Euclides, eles não dependem de nada anterior. Dadas as definições, ele começa, o primeiro princípio são as definições. Então, o pessoal toma, por exemplo, a liberdade, os direitos, a democracia, então, como se fossem princípios, quando não são, eles são conclusões remotíssimas de raciocínios muito complicados que estão ali embutidos. Se você os toma como princípios, ou seja, como coisas que não dependem de nada, eles vão acabar se destruindo a si mesmos, evidentemente. Acabam com sua própria negação. Sempre que você pega, quer dizer, uma regra derivada que não é um princípio, trata como se fosse um princípio, você vai fazer com ela o que você normalmente faz com o princípio, quer dizer, aplicá-lo universalmente. Se você aplica universalmente o princípio de identidade, você não chega a contradição nenhuma. Mas se você aplica, por exemplo, os direitos do homem universalmente, você chega a contradições lógicas e, pior, contradições reais, contradições ontológicas. Como, por exemplo, a expansão dos direitos. Quantos direitos nós devemos ter? Não é isso? Então você começa a dar mais direitos para mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, e isso automaticamente produz o quê? O aumento do poder estatal sobre os indivíduos. Então, quanto mais direitos, menos direitos. Quer dizer, então não são conceitos lógicos, mas são elementos de uma dialética. Se você perde isso de vista, você não sabe pensar, está fazendo confusão. Está confundindo uma abstração com uma coisa, está confundindo uma consequência remotíssima com um princípio. Essas duas confusões, confusão do abstrato com o concreto, né, e a confusão do princípio com as suas conclusões, isso é endêmico no mundo moderno. Então, isso quer dizer que muito se perdeu da técnica filosófica desde o tempo de Descartes. Porque eles não estavam interessados na técnica filosófica, eles estavam interessados nas aplicações técnicas. E nem sequer meditaram sobre as consequências das aplicações técnicas. Partiram do princípio de que isto é bom. Então, por exemplo, nós podemos eliminar o enfraquecimento próprio da velhice. De quanto? E durante quanto tempo? Quanto tempo você vai esticar a vida do sujeito? Não é isso? Então, e à medida que você conseguir esticar, e ninguém pode negar que a longevidade da pessoa foi bastante aumentada. Você pode dizer que no tempo de São Tomás de Aquino as pessoas duravam 30 anos. Não é isso? No Império Romano às vezes durava 25, 26. Quer dizer, que se o sujeito sobrevivesse até o ponto de chegar a ter filhos e netos, já era um negócio extraordinário. Então, é claro, mas quanto você vai esticar a duração da vida humana antes de você começar a ambicionar a imortalidade física? E daí nós pensaremos, imortalidade física para quem? E a partir de quando? Quer dizer, se você cria uma geração de imortais, ele certamente já não pertence à espécie humana anterior. Mas continuam submetidos às condições históricas que geraram a possibilidade da sua imortalidade física. Então basta isso para dizer, pô, isso é um negócio encrencadíssimo. Né? Bom, por hoje vamos parar. Mas eu tenho a impressão, assim, uma coisa que eu gostaria de fazer vocês aprender de uma vez por todas é, assim, é o poder da técnica filosófica. Né? Que não é nem o poder de ensinar a pensar, nem o de ensinar a suspeitar, mas é o de criar, na medida do possível, a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Unidade do conhecimento disponível. Qual conhecimento disponível? Bom, disponível para você. Não é isso? Porque esta operação se realiza dentro de uma mente individual. E ela, em vez de você ter uma mente individual pronta, no qual esse processo se desenrola, não, ele faz parte da formação da própria mente individual. Então, é como a sua consciência vai se assumindo e se criando ao mesmo tempo dentro de um quadro que não foi ela que escolheu, de um quadro cultural que ela recebe e que ela tem que incorporar de algum modo. Esse processo não pode parar nunca. Por quê? Porque ninguém tem a totalidade do conhecimento. Tá certo? E, portanto, a unidade do conhecimento permanece virtual. Só existe aquela unidade que fulano conseguiram realizar. Por exemplo, se você pega o mundo de Aristóteles, é um mundo de uma vastidão imensa, ele abarcou praticamente todas as ciências existentes no seu tempo. Mesmo assim, ele está completo. Fala, claro que não. Tem alguém que sabia algo que Aristóteles não sabia. Só que ele não ficou sabendo e nós também não. Mas se você procurar, devia ter algum chinês que sabia um negócio que ele ignorava. Um cara na África que também sabia. Sempre tem isso. Mas essa atividade ela é absolutamente necessária, porque senão o padrão da cultura perde toda a unidade e se transforma num farelo, num caos. Então, esta restauração da ordem, tá certo? Tem que ser um empreendimento dos indivíduos. Que não é que restauram uma ordem olhando tudo de cima e unificando. Não, eles estão se criando ao mesmo tempo. Eles, de certo modo, representam, personificam esta unidade possível num certo momento do tempo. Unidade que com certeza será desfeita dali a pouco, ou durante a própria vida dele, ou na geração seguinte, será desfeita e terá que ser refeita de novo, e sempre tem que ser refeita. É por isso que, vamos dizer, o fim da filosofia é uma impossibilidade. Então, acho que por hoje é só. Então, não esqueça de ver essa entrevista que eu dei aí para o Felipe Moura Brasil. Já está lá no meu, na minha página no Facebook. Foi uma entrevista longa, né? E obrigado pela presença de todos ao filme Jardins das Aflições. Né? Agradeço muito ao Josias, a toda a sua equipe, né? O Mauro Ventura, Matheus Basso, Daniel Aragão, todos eles. Esqueci o nome de todos, mas está aqui a todos. E, sobretudo, agradeço aos espectadores. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.